Quando o sol se põe no final da Avenida Caxangá, despertam as histórias do Velho Oeste. Histórias do Velho Oeste. Um programa de rádio que se propõe a contar histórias dos bairros da Zona Oeste do Recife a partir das vozes de seus protagonistas. Salve, salve, galera! Boa tarde para você que está nos ouvindo. Aqui quem fala é Priscila Oliveira. E aqui o Saci Pererê. Está começando mais um Histórias do Velho Oeste. Uma série de 24 episódios sobre a história das pessoas, lugares, tradições e lendas da Zona Oeste do Recife, que você vai conhecer aqui. Todos os sábados, à 1h30 da tarde, na Freicaneca FM, a rádio pública do Recife. Nos domingos, ao meio-dia, vamos ao ar pela rádio comunitária Aconchego e tem reprise na quarta-feira, às 17 horas. Eu vou começar por Padre Henrique, Sétimo Campos, aí na Várzea, Campos do Banco, Favela das Cachorras e Cabeça de Vaca. Histórias do Velho Oeste é uma realização coletiva da equipe da rádio comunitária Aconchego, que fica localizada no bairro do Engenho do Meio, no prédio do Serviço Integrado de Saúde, SIS. Vai, Gerdiane, bota a Cláudia Barroso aí. Vai, Maria de Guedes, para me lembrar o passado, minha filha. Meu passado quando eu dançava os boleiros. Tudo eu faria para não lhe perder. Acontece que eu não sou eu que vou sofrer. Foi você que me perdeu. E você, tem acompanhado com a gente as histórias do Velho Oeste? Se estiver chegando hoje, pela primeira vez, vem com a gente conhecer um pouco mais sobre a história das nossas comunidades e sobre a vida das pessoas que constroem essa cidade. No nosso programa de hoje, Histórias do Velho Oeste volta a falar do bloco lírico Flores do Capibaribe. Duas semanas atrás, conversamos com Antonieta sobre o surgimento do bloco e a participação no Aurora dos Carnavais de 2010. Desta vez, continuamos nossa conversa com a presidenta do bloco sobre outros temas: o bairro, a tradição dos blocos e a presença da família. Também escutaremos músicas das Flores do Capibaribe, inspiradas no bairro da Várzea. Então se acomode aí para curtir o nosso programa e matar um pouco a saudade do carnaval. Os blocos líricos, eles, a tradição deles, o surgimento deles foram por conta das serestas, né? Das mocinhas antigas que não podiam sair de casa e brincar carnaval. Então acompanhava os pais, os irmãos, os noivos nessa caminhada da seresta. E aí as coisas foram dando certo porque surgiu o pastoril. E são marchinhas, né? Então eles saíam nas ruas cantando marchinhas de carnaval, de pastoril, de Natal. E a partir daí foi se esticando para o carnaval. Por que não brincar também nesse desfile? Realmente é uma coisa muito da realeza. Eu acredito, como eu passava por grupo, por isso essas roupas tão ricas, tão coisas. Mas a gente tem que mostrar que a comunidade gosta, participa e é capaz de fazer. Não é só a realeza, não. Porque uma pessoa que não tem condições paga 1.300 e tantos reais para desfilar num bloco, porque é a realeza. Eu digo, venha para o bloco Flores do Capibari, porque você não vai gastar nem 150 reais se gastar. Porque como tem sapato, as coisas todas, dá bem diferente. O surgimento dos blocos líricos foi por aí. Essa questão do pastoril, das marchinhas, sabe, dessa coisa da proteção, dos cordões, de proteger as mulheres, o coral feminino, os homens. Pau e corda, por quê? Porque era só cavaquinho, violão, banjo, que acompanhava os blocos líricos, por isso pau e corda. Hoje em dia a gente já tem o surdo que faz o acompanhamento, tem o caixa que dá o do ritmo, né, o pandeiro, já foi entrando outras coisas, mas também pela formação deles também pode estar dentro do pau e corda. Uma das coisas dos blocos líricos é que o coral deve ser feminino. Isso a gente mantém, o coral feminino, não é? E outra, a identidade, que é o flabelo. Ele é chamado de flabelo porque tem os dois lados iguais, né? Para quem vai de frente ver, quem está atrás também vê que é o flabelo. As flores do Capibaribe, numa das suas músicas, conta um pouco sobre essa ligação dos blocos com o pastoril. Eurico tem uma música que, meu Deus do céu, quebrou completamente isso. É a Marcha de Apresentação. Essa música, Marcha de Apresentação, de Luiz Eurico, ela é completa. Ela fala de todos os segmentos da formação do bloco lírico que é ligado ao pastoril, a origem no pastoril, né? Até a marchinha, né? Nós viemos da vaza. É uma marchinha, né? E aí fala, a flabelista entra de frente, como a Diana entra de frente no pastoril. Aí depois ele fala das pastorinhas, depois fala das meninas que são as floristas, fala dos músicos, que também é a formação, e por último ele fala do coral. Say Nós Viemos da Várzea canta o coral das Flores do Capibaribe. A influência do bairro nas músicas é bem marcante. Se prestar atenção, nas músicas do bloco, quase todas falam da Várzea. Antonieta se orgulha de pertencer a esse bairro tão característico da Zona Oeste do Recife. Exatamente, as músicas do bloco. Não tem uma que não fale na Várzea e no bloco lírico. Eu costumo dizer, nós somos muito narcisos, né? Essa questão da Várzea do... é tudo. A inspiração toda do bloco vem do próprio bairro, não é? Até assim, de uma apresentação, a gente está fazendo um ensaio, as pessoas param para ouvir. A gente não pode estar indo mais para a rua, porque não pode ter aglomeração. Mas a gente ia para a praça, para o pátio da Matriz, que é o lugar que a gente acha melhor para ensaiar. E quando a gente via, as pessoas estavam lá participando desse ensaio. É muito, eu acho que uma das apoteoses nossa também, que a gente faz muita questão, é se apresentar no palco da Várzea. Se nós não estivermos no palco da Várzea, a gente faz a nossa apresentação no bairro da Várzea, independente de estar no palco ou não. Entendeu? É garantido essa... porque é muita emoção. É uma coisa assim que mexe, é eufórico. A gente vai cantar na Várzea, a gente vai estar na Várzea. Onde é que o bloco lírico vai estar? Tal lugar? Isso é muito bom, né? Melhor ainda é você ver as pessoas cantando a música do bloco. Se as apresentações na Várzea já viraram costume, cantar fora do bairro também tem seu gostinho particular. E quando a gente está no centro da cidade, numa apresentação da cidade, né, no centro da cidade, assim, no bairro fora da Várzea, e que você está cantando, que você vê uma pessoa cantando a música do bloco, é que eu vou para cima mesmo e canto mais ainda, porque isso é satisfatório. É uma alegria que a gente não explica, né? E esse narcisismo com a Várzea é muito sério. Eu digo assim, olha, se vive aqui na Várzea, tem esse narcisismo. Se veio morar aqui, acabou-se, não sai mais. E se sair, quer voltar. Você está ouvindo Antonieta Ferreira Vidal, presidenta do Bloco Lírico Flores do Capibaribe, do bairro da Várzea. Histórias do Velho Oeste vai para um rápido intervalo e já já voltamos. A produção deste programa e o funcionamento da Rádio Comunitária Aconchego é feito inteiramente em software livre. Mas você sabe o que é e qual a importância de usar software livre? Software livre é o termo usado para programas ou aplicativos que podem ser usados, estudados, modificados e redistribuídos livremente. Na prática, a utilização de software livre reduz o troca-troca de aparelhos por se adaptarem melhor a equipamentos antigos. Faz com que os programas e aplicativos nos sirvam da maneira como acharmos melhor. O mesmo programa pode assumir diversas formas e sabores. Você é quem vai dizer o que quer e como quer. Software livre, em geral, são feitos e mantidos por comunidades dispostas a ajudar. Comunidades que estimulam a cooperação entre as pessoas. Como os códigos são abertos, cobrar pela instalação do programa ou aplicativo não é muito inteligente. São programas que, quando nos dispomos, estimulam o conhecimento e o estudo. Se aventure, mude seus hábitos digitais, experimente um universo de aprendizado baseado na cooperação e vamos libertar nossas máquinas. Histórias do Velho Oeste continua com a presença de Maria Antonieta Ferreira Vidal, presidenta do Bloco Lírico Flores do Capibaribe. No primeiro bloco, ela nos contou um pouco da história dos blocos líricos, também chamados de pau e corda, e dessa paixão pelo bairro da Várzea. Um elemento característico dos blocos líricos era essa presença familiar. No caso das Flores do Capibaribe, a parte feminina da família de Antonieta é quem participa do bloco. Eu, minha filha e a minha netinha. E como é isso? A minha filha é a Clarinha, homenageada, né, de Luiz Eurico. é uma das clarinhas homenageadas. E minha filha canta, lindíssima, minha filha é muito bonita. E canta muito bonito também. E é de uma comunicação muito boa, ela é muito comunicativa. E essa ligação de mãe, filha, e ela estava grávida de Flor e foi para as apresentações, né? E ela disse assim, mãe, Flor tá pulando aqui dentro. Eu digo, oh, gente, ela tá sentindo já o... Sabe, Florzinha é louca pelo Flores do Capibaribe. Né? A gente mandou confeccionar um flabelinho, porque ela se sente muito... É, já foi florista e agora quer carregar um flabelo. Eu disse, vamos providenciar um pequenininho, né? E essa tradição, que a gente quer isso. Que as crianças gostem. Que elas não vejam o bloco lírico como essa questão da burguesia e da pele branca, mas um bloco lírico de pessoas que têm a capacidade, que gostem, que na verdade, né, essa cultura de pastoril, de bloco lírico, veio dessas, né? Mas a gente quebra esses paradigmas. Estão aí para a gente e a gente quebra eles. Não é necessário a gente manter. Ah, não, não vou. Porque... Não, eu vou e faço e mostro que a gente faz muito bem. Essa grande família que é o bloco perdeu um integrante. No dia 9 de dezembro, o jovem trompetista Ronald fez a sua passagem. E como uma pequena homenagem, vamos ouvir uma poesia feita por Mirella Lira, a poetisa do bloco. Silenciem a orquestra, pois o som do trompete vai ecoar. A melodia do frevo, que o trompete nos faz emocionar, anuncia a partida do nosso trompetista Ronald, que no plano maior foi encantar. Aqui ficarão as boas lembranças, as brincadeiras, as risadas e para sempre, cada nota de frevo tocada. Continuarás grandioso e vivo em nossas memórias. O bloco lírico Flores do Capibaribe levará você em cada apresentação. Serás representado em cada nota de nossas canções. Nossa eterna gratidão, Ronald, por tua dedicação e amor ao nosso bloco. O frevo nos uniu no elo da amizade, mas tenha certeza que a tua alegria nos deixará para sempre na saudade. Segue em paz, nosso trompetista. Voa no infinito o teu voo mais bonito. Se junta aos nossos outros amigos, que na tocada bem animada vão te receber na tua nova morada. Com nossa amizade e saudade, Bloco Lírico Flores do Capibaribe. Capibaribe. música que acabamos de ouvir é Homenagem aos Músicos de Bloco, composta por Luiz Eurico e Leno Pop, das Flores do Capibaribe. Essa e outras músicas estão disponíveis no CD gravado pelo grupo. Nós gravamos um CD, segurando para gravar um CD, e são as músicas mais bonitas que estão nesse CD. Nós temos outras tantas bonitas já. Uhum. A Luiz Eurico disse que tem uma música nova, vamos ver se para o ano a gente bota ela aí, não sei como é que vai ser o carnaval para o ano, né? Mas as músicas estão todas no YouTube, que foi uma parceria feita com os alunos de design da professora Ana Emília, que Ana Emília também faz parte do bloco, e Ana levou esse estudo, eu, Luiz Eurico, para fazer parte dessas aulas dela, e os meninos de design fizeram esse trabalho, colocar as músicas do bloco no YouTube. Foi muito bom. E nosso programa está chegando ao fim. Mais uma vez agradecemos o tempo e participação de Antonieta, que compartilhou com a gente um pouco das vivências do bloco lírico Flores do Capibaribe. A mensagem que eu deixo é: quando a gente pensar em querer alguma coisa, a gente ter coragem de fazer. Porque todos somos capazes de fazer, não é? Eu costumo sempre dizer nessas situações assim, que as pessoas conversam comigo, que eu sou uma pessoa realizada. E as pessoas acreditam que realização é você ter o financeiro muito. Não, é você fazer aquilo que você traçou para a sua vida, de uma forma simples, mas que lhe deixe de bem-estar, não é? Eu sonhava em ser professora e me formei em professora. Enquanto muita gente criticava e não valorizava, eu, meu Deus do céu, o ser professora para mim é tudo, não é? Casei com um homem que eu amava. Nós tivemos uma vida de amor. Né? Tive dois filhos, tenho uma neta. Então, quando o bloco lírico surgiu na minha vida, que as pessoas disseram, a gente não vai poder. Eu disse, não, vai? A gente vai. E eu dizia assim, meninas, eu levei uma porta na cara, hoje foram duas. Amanhã eu levo três, mas vou de novo. É você acreditar e pensar e fazer. Todos somos capazes, não é? Nunca pensar que eu sou menos, por quê? Não sou. Pisamos no mesmo chão, respiramos o mesmo ar. Por que não fazer, não é? Agora, uma coisa também que eu coloco sempre como professora e como pessoa, o respeito acima de tudo. Respeito pelo outro acima de tudo. Quando eu digo outro, eu digo a natureza de uma forma completa, plantas e animais. E nós fazemos parte dessa natureza, né? O ser humano faz parte. E nós é que temos que aprender esse respeito, mas acreditar que somos capazes. Esperando a volta do carnaval, nos despedimos com mais uma música do bloco, Regresso das Flores do Capibaribe, de Luiz Eurico. Fulion.